Nesta humilde canção, tudo o que sinto em meu coração. Quero provar o quanto é profundo o amor que tenho, que saiba o mundo o quanto amo ao meu Criador. Mesmo se as nuvens dos céus desabarem e se as estrelas pra mim se apagarem, mesmo se o sol se escurecer e se a lua de mim se esconder, eu louvarei ao meu Criador. Eu quero ir morar lá na glória e desfrutar a grande vitória. Quero viver pra sempre na luz e braços dados com meu bom Jesus. Se a fome vier me assolar, mesmo se eu ver o mundo chorando e muitos contra Deus blasfemando, eu louvarei ao meu Criador. Os meus amigos me desprezarem e se meus pais me abandonarem, mesmo se eu for condenado à morte e alguém dizer que é triste minha sorte, eu morrerei louvando ao Senhor. Eu quero ir morar lá na glória e desfrutar a grande vitória. Quero viver pra sempre na luz, de braços dados com meu bom Jesus.